Southbound American 980, ready for pushback and start from gate 11. Here to pushback and start, come for taxi. Fox Lima, Prestige. November, Romeo Fox Lima, está autorizado a ser Romeo Vitor Bravo, 510, decola da 197 no litoral sul, 0150 no transponder, 120 do sinal 8 controle. Alojamento correto, pressionamento de táxi, 186,6, 1017 no altímetro, altímetro. Confirma pessoas a bordo. Cheio. Libra, você acha um prende de táxi, o meu Fox Lima? Direito no 5-3, chamou o motor instalador. Direito no 5-3, você não me escuta? No 5-3, a linha decola, cabeceira 10, vento variável com 2 nós. Sim, decola, sim. Prossiga. Autoriza um sobrevoo, cara, próximo aqui, praticamente na vertical aqui do estádio de Pitocão. Sabe? Autorizado no estádio de Pitocão, Romeu. Se aproxima da rotatória e avisou algum campo papapá do Alfa Índia. Zulu Alfa Índia chama a torre 1186. Fono 186. Salvador, Zulu Alfa Índia. Zulu Alfa Índia, autorizado final da 97, forma final de 2 milhas. Positivo, vai formar final de 2 milhas, Zulu Alfa Índia. Zulu Alfa Índia, confirma o tipo de equipamento. Romeu Vitor, 1-0. Sim. Pan American, 980 for taxi. Approved the taxi via Indian Alpha, hold point 1-8-6, altimeter 0-7. Apron and then Alpha going to runway 10, American 980. Apron, India and Alpha. Apron, India and then Alpha, American 980. Isso, no 5-3, decola os dois bichos, no controle no 208, bom voo. estado de Pituaçu, mantendo a vertical da Avenida Paraná e vai acompanhando o banco. Grato a colaboração. Tem 3153, contato radar, sabe, mantém 380, voa Lita. 380, final de 1 milha, 0.7, o Zulu Alfa Índia, trem fixo. Zulu Alfa Índia, avistado, pouso autorizado, cabeceiro 97, vento calmo. Índia. Pode vir nesse táxi, meu Fox Lima. O senhor tá no 4.5? Alfa Índia, solo 28, qual o pátio? Alfa Índia, solo 28, qual o pátio? Cagada bata. Autorizado backtrack. Fox Lima, tem intenções de decolagem a partir do pátio 5, direto litoral sul? Tá autorizado o táxi até a papá, chame na papá. Da papá da ponte transversa do Romeu Fox Lima. Fox Lima, ciente. Informe então o tráfego liberando a pista. Agora já mais alguns instantes para ingresso. Tudo bem, aguarda o Fox Lima. American 982 is already holding short of runway 10. O Fox Lima, autorizado ingresso e decolagem, cabeceiro no 7, vento... Cabeceiro não, a parte da interseção. Vento variável com 03 nós. Autorizado decolagem, Fox Lima. American Lines 982, clear to line up and take off. Wind 010 degrees, 3 knots. Okay, clear to line up and take off from 10, American 982. Rua Fox Lima, decola 3-1, chame controle no 208, bom voo. 208, Fox Lima, pra... Controle, Salvador, cordial, bom dia. Esse é o Papa Romeu, Fox Lima. Romeu Fox Lima. Mantenha-se em condições visuais, o número 10 corredor Axé, reporta no farol da barra. Preciso, mantém. Autoriza aqui a sua, Fox Lima. Confirma. Romeu Fox Lima. Papá Romeu, Romeu Fox Lima, controle. Romeu, Romeu Fox Lima, controle de Salvador. Papá Romeu, Romeu Fox Lima, controle. Liga. Mas me escuta agora, por gentileza. Fazendo 153, chama Recife, 1251, na alterna 13325. 4208, tá com a Kilo 370 Recife. 4208 pro Caracaju, mantém a escuta agora da cota. O Caracaju na sua escuta, 4208. American Lines 92, airborne at 23. Contact the mouse order departure control 120.8. American Line 980 with a contact class at level 390, took a departure. 390, took a departure, American Marina. Romeu Fox Lima, mais escuta. Mais escuta o Romeu Fox Lima. Forma tráfego nessa posição de uma hora a 5 milhas. O Robson 44, mantendo 500 pés. Oi, Deus, tá atento mesmo, porém não visual, não tá atento. Vamos chamar para pouso, Romeu Fox Lima. Tinha mais 30 minutos. Certo. Rio Salvador, 35316, 160 quilos. 35316, desce para o nível de voo 050, chegada à mão. Tá pensando na mão. Max Lett Romeu informa tráfego na sua posição de 12 horas a 3 milhas, um Alfa Sierra 50, mantendo 500 pés no litoral, rumo oeste. Índia Delta Papá, está autorizado para ser 922 Bravo, 060 nível, 5 mil pés até Cararabá. Correção. 060 nível, decola da 17 na Coral, 0113 no Transponder, correção, 0133 Transponder, 120 do sinal 8 controle. 120 do sinal 8 controle, 0133, decola da 17, rua direita na saída Coral. Estacionamento TAC, 1286, 1017, na última. Da Delta Papá, livre acionamento, chama pra gente, táxi. Livre táxi até Papá, chama meu Papá para ingresso. American 980 requesting flight level 310 for the final. Confirm flight level. Request 310 American 980. Roger. Frequência livre, Romeo Fox Lima. Ok. American Line 980, Clive, Flight Level 310. Line 931, American 980. Para 17, o India Delta Papá. India Delta Papá autorizado ingresso, informe pronto para decolagem. Toma lá, Papá. Marca line 980, contact 663-3126 the small 5 or 125 the small 45. 2635-2945, mark a manager. Decolagem, vento 1.70 graus, 49, Índia Delta Papá. No meio, desce para 2000 pés, que é na gama 017, se autorizado sinal elétrico, está estabilizado. Matinho, senhora, para 2000 pés, 1017, o portal está estabilizado aqui. Oito, bom voo. Obrigado. Dois do Salvador, Índia Delta Papá. Papatango, Zeta, Papá, contato radar, subindo vídeo 060, saída da Coral. Tamis 1, solicito cancelamento, prosseguir 1000 pés via corredores. Sente plano de instrumento cancelado, 1041, no sub, mantenha 1000 pés, esquina Gama 017, reporte fora da barra. 17 mil pés, rapatada fora da barra, Papá. 4-3, transponder, controle de sinal 1-0, decimal 8. Dirigimento correto, chama quando entrar para o posto no 03. Tamara no 03, com 2-0. Bom dia, Mike, é com o Vitor, prossiga. Direcionar, pronto, cópia. Autorizado Manati, 500 mil pés, decola da 17 no axé, após decolagem direita. Aciona no transponder 0125, 120, decimal 8, controle. Salvador, bom dia, gol 1922, 5 daqui. Gol 1922, meu último 050, chegada Mário. 050, Mário, gol 1922. Cliente, pressionamento de carro. Para táxi, 118.617, na última, para estar preso, né, Vitor? Data Papai, informe chamado para pouso. Farol 05. Papá, mais tirar Chanel. Prossiga. Controle Salvador, bom dia, Chanel 625. Informação, quilo. Excelente, Chanel 625, Alfa na minha 225, despegue no vídeo 060, chegada bom. 060, chegada bom, na minha 225. Estabilizado no LS, TIP 53106. TIP 53106, complexo final, chame torre 1, momento decimal 6. 265. Controle Salvador, bom dia, TAN 3663, espaço 200 para 160, com informação Kilo. TAN 3663, despegue no vídeo 050, chegada bom, sim. Marcador externo, visual baixar travado, TRIP 5316. Motorizado 5316, vento na 90 graus, 039. Salvador, é o azul 4208, portão 3 para posicionamento. Espaço 208, autorizado, puxa o salamento, chama táxi. E posicionamento é um táxi azul 4208. Gol na 922, desce para 2000 pés, que é negar 1017, autorizado sinal ILS, é parte estabilizada. 2000 pés, 1017, autorizado ILS, gol na 922. Com vinho estacionado no pátio 4, autorizado táxi à esquerda, porte pronto para ingresso, pista no 7, decolagem é com vinho. Tá? Coragem autorizada, com vento, vento 1,0 graus, 12 nós. Direito para decolar. TRIP 5316 no solo, 50, liberou a direita, 1,0 nós. 1,8953, 1,0 graus. É, 1219, ok? Ah, ok, 219, graças.